Avante 2000 pés, Via Mare 1011, reporte localizador. 2000, Via Mare, ajuste 1011, vai reportar localizador. Tá, 32 na faixa. Controle Salvador, tá, 310, controle de onda, passe nível 245, tempo da F6. 3000 pés, o 3190, ajuste no 01. SVIA 3000 pés, ajuste no 01, solicitações, setor R-NAV da 10, 3190. Deixa eu ver a autorização. Jet 6720, decolado aos 46, chama de controle 119, décima 8. 198, meu objeto 6720, boa noite. Controle, salvo do objeto 6720. 0, suba 340, Beldiné. 340, pode mandar presente da EO, 6720. Não, mantenha a saída. O 6720 confirmando a saída da EO Transição Blaze. Mantenha a saída. Da EO Blaze na saída, 6720. O táxi, o Gol 1856, está com 1111, Salvador 1320. 1320 ou 1315? 1315. O táxi, ponto espera, torre 118, ponto 612, via Juliette Alfa, ajuste 1019. Juliette Alfa 286, obrigado. Grau 0612 de nós. Iniciado, tá? 567, decolado ao 48, chame o controle 119, decimal 8. 198, boa noite. Suba 340, gole, transição filtro. 340, gole ou filtro. Possibilidade de voar gole? Mantenha a saída, 357. Mantendo. Acho que o que faz fora uma saída. 75, chame agora Recife no 288, no 3325. 288, no 3325, tá 3175. Acho que o que faz fora uma saída. Maintaining 140, over Coral contact Ilhéus, 121 decimal, 120 decimal 1. Over Coral try, Ilhéus control 1201, come on. só logou 9764? Sim. Gol 9764, assim que possível, 360 Brasília. Brasília, Colinaria, agora de copo. 1856, autorizado alinhar e decolar, destino 0, vento, 120 graus, 05 nós. Ali, decola 10856. Objeto 6720, suba restrito 300. 300 restrito, F6720. Tia, não vai se comer. Vento uma centena zero metros. Meia zero um, autorização 36, galeão. Meia galeão, coordenador, gol de copo, dono 601. Quase um copo, 601. Brasília 360, aposto 17, decola pista 10, após direita, subida gole, transição ao fito. Controle do 119, decimal 8, aciona 5041. Zona 764, 360, Brasília, aposto 17, decola da décima direita, gole ao fito, 198, controle 5041. Está correto, zona 764, chama acionamento peixe. Camarão. Decolado ao 52, sistema de controle 119, decimal 8. 198, boa noite, obrigado. Boa noite, voo 1856, decolou no terceiro da PUC. PUC, transmissão Aracaju, 410, 1856. 1856, por gentileza, coordenar com Recife, é o nível final 370, se estiver disponível. 370, aguarde. Solicito o Serra Vitor 366. Está presente, Serra Vitor 366. 3190, desça para 2500, 1011. Presente, Serra Vitor 366, desce 2500, Serra, junto com o 0111, 3190. 1856, suba restrito 310. 310, 1856. Reduz a velocidade para 2109, nós, número 3. 210, 2708. Salvador, Rússia 8002, solicita o pushback saneamento no gate 07. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, gate 002. Chame agora Recife no 288 no 3325. 288 no 3325, boa noite. Boa. 708, retorno da sequenciamento esquerdo agora na proa 065. Esquerda 065, limite dessa proa 10 milhas. Esquerda 065, confirma o limite. 10 milhas, caso de falha de comunicações, após a décima milha, eu vou a Duna, descendo 2011. 190, indicada. Recusando 2009, 3190. Ciente 3190. Forma o tráfego 5.5 milhas à sua frente. Airbus da companhia. Reporte estabilizado final. Tráfego à vista, reportaremos estabilizado final. 3190, reduzindo velocidade. Boa, 3894, receptando o localizador, está visual com a pista 10. Compate ao final, torre 118-612. 18-612, boa noite. Boa. Jet 6708 vai atingir 040. O 6708, direita na proa 180. Direito 180, limite localizador. Direito 180, para prosseguir na descida. Mantenha o 40. Salvador, boa noite. 3560, formação X-Ray. 1856 da Gol, chame Recife agora, 12685, alternando 12545, 1856. 2685, 1245, boa noite. Salvador, 3560, informação X-Ray, boa noite. Boa noite, via chegada Mari, via chegada Man, confirmando 2000 pés, ajuste do altímetro 1011. Via Aman para 2000, solicita o R na 190. Faz autorização. Reduz a velocidade para 1709, autorizado descida para 3000, 1011. Mantenha a proa para 3000, positivo, 7708. Autorizando, pistão 0 grau, 059. Livre pose na 190, 3894. Via taxi Direct Alpha lá, torre 1862, ajuste 1011, bom voo. Direct Alpha, 0 lá. Rua na 601, copia. 601, copia. pousada 360, pousou pouso 14, decola pista 10 a pouso direita. Via da El, transição Blaze. Controle 119, decimal 8, aciona 5045. 360 aprovado o galeão pela pessoa 14, decola da pista 10, com a primeira curva à direita, no perfil da El Blaze. 198 controle, 504 siga o transponde, gol no 601. Autoriza, desculpa, tá correto, direcionamento e pushback. Chamará a 601. Esquerda 080, confirma, está autorizado, beleza? Autorizado, desce para 2000. 2000, número 2 para o pouso, primeiros 90 metros, está 10 fechado, ajuste no 012. Prossegue a aproximação, ciente primeiros 90 metros, está no 0 fechado, ajuste no 012, está 3190. Controle Salvador, boa noite, gol 1273, 273, boa noite, chegada bom, se desce via, ajuste 1011. Inicie redução para aproximação. 08, gente. Aproximação aguardando pista livre. Continua a aproximação aguardando pista livre, 310. Solo ao 02, agilize, libere a direita, chame o solo, 121, decimal 9. Utilizando a direita, 1209, tá? 3894. Reporte levando pista, reporte livrando pista. Portará. Ah, livrando agora, 3894. Sente. Salvador, tá 8002, boa tarde. A ponte espera da 10, pronto. O TAM 3190, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 059. Trem baixo travado, livre pouso, pista 10, tá 3190. Então 8002, mantém o ponto de espera devido a tráfego no final. Visual, mantém o tráfego, mantém o ponto de espera da 8002. TAM 3894. 94, Pax em frente, Alfa, Juliette, Fortão 08. Via Alfa, Juliette, em frente para o Portão 08. Tá, 3894. Bono 764, puxa o estacionamento no 09. Continue na aproximação número 2 para o pouso, com ajuste no 012, primeiros 90 metros, pista no 0 fechado. Check o trem. Rebaixado e travado, teste, detecção, utiliza. Né, Pato? Já posso pitar que estão vendo 764. Outro 894, táxi então, na planilhação na Juliette, com cautela, solta o portão 08, tem motor, motor não, tem um alarme da Gol, tá valendo pushback no 9. Reporte parqueado no 8, tá 3894. Eu ativo, reportará parqueado no 8, atento na nave, na 9, tá 3894. O TAM 3190 no solo ao 04, agiliza, libere a direita, chama o solo 121, decimal 9. Livre a direita, 129 após TAM 3190. O Webjet 6708, continue na aproximação, aguardando pista livre. 1708, é. Solo Salvador, boa noite, OTAN 3190, livrou. 3-0, boa noite, taxi em frente Alfa, reporte antes da taxa Juliette. Em frente Alfa, reporte antes da Juliette, OTAN 3190. 090 graus, 0629. 08. O gol no 601, na posição 3, pushback para o agora, o gol no 601. Afirmativo, tá pronto. Liga então, chame táxi, gol no 601. Foi pro 601? Autorizado, chama táxi, gol no 601. Sinal, tá autorizado, chame táxi, gol no 601. Autorizado, chama pro táxi, no 601. Mantenha a posição mais um minuto, tá? Nós estamos no sequenciamento, top, top. Ele que iniciou e agora tá, pode iniciar então, chame táxi. Tá certo, já vai manter, vai retornar, já tinha saído, já tá com o motor girando aqui o 601. Tá, se quiser fazer, fala, porque tem, vai ser o número 3 igual aqui, tem um pessoal pra pousa aí, mas pode fazer o pushback. Se tu quiser retornar, pra mim fica melhor, porque eu tenho um tempo me ingressando no 2 aí, mas tem que retornar até o gate mesmo, senão pode fazer o pushback. Ah, então vai fazer o pushback, vai coordenar aqui. Confirma a posição que a vai encostar. Ah, vou ingressar pela Indy, pela Juliette, agora em portão 2, entendeu? Ah, e a aeronave que tá no ponto espera não vai deixar espaço pra sua depois entrar e vai ter mais uma outra ainda. Aí ela vai pousar, mas faz o pushback e chama o táxi. Confiante, mezerão. Já tô ciente, não deve manter a posição, aguarde. Mantém posição, tá 3190. Fala, Jet 6708, livrou, tá na sua escuta. O Jet ingressa na Alfa, reporte mantém a posição antes da Juliette, o Jet 6708. Alfa, antes da Juliette, 6708. Gol 764, táxi com fim 4 horas, o POB 1900. Quando se espera da 10, da Bravo, via Juliette Alfa, da Torre 8.612, ajuste 1012, agora no 092, gol 764, bom voo. Juliette Alfa, 86, quando espera, 12, obrigado. Autorizado até 1500 pés, ajuste 1011. 1500, 1011, Lu. Vigilância 360, tá, 8002. 001, tá parado, já está pronto para o táxi. O POB é 181, alternando Campinas, 4 horas de autonomia. A sua escuta para autorização de táxi. Autorizado, vai seguir a nave da companhia que vai passar à sua direita agora, como número 2, no ponto para povo 198.62, ajuste 1012. Autorizado, está com o número 2, 1012, o ajuste ao ponto para cima 286, Beidron. Doutor Romano Zero, pode ingressar pela Juliette, táxi lento, tá? A aeronave da Gol agora está ali no pátio principal, vai ingressar na Índia, o seu portão 02, 3190. Gente, prossegue Juliette, táxi lento, para o 2, está 3190. Jet 6708 vai. Você pode seguir a nave da terça à frente, tá? Só tentando, ela vai parquear no 02 e o seu no 04. Então, observando o primeiro parqueamento do trem para depois prosseguir pro 4. Batia ciente, vai seguir a aeronave da terça, parqueando o 2 e a gente parqueando o 4. 6708. Táxi em frente, Alfa Juliette, pátio 1, portão 10, ou coração, portão 09. Alfa Juliette, portão 9, 3560. Autorizado a decolar, pista 10, vento 080 graus, 0612 de 9. Livre decolagem 10, gol 1764. Salve Salvador, boa noite, gol 1273. 273, continue na aproximação, aguarde pista livre, primeiros 90 metros, pista no zero fechado, reporte passando o TR 2372. Guardando a fechada. Gol 1764, decolado aos 15, chame o controle 119.8. 98 graus. O gol no 273.